vida multidão e dos deuses de papel que enganam quem os vê e a bandeira que envolve a mentira está a arder que vem do pó. Thank you.

again now. My friends are dying, my head is crying, my eyes are cold, and fighting in blood again. I'll dream. ideals were the only legacy. Walking round the places, searched a way just to be. Great smiles of friends, the pot of solidarity. Looking at the faces in the search of peace. Young man takes pride, well he sees what he sees. Young man breathes the air, has the first life of his. The light and the strength that displaces up to be. Morning cold on his skin, took his face to the forest. Gothic art comes from him, sign of the ancient golden flame. Flowers on his soul, a desire not complain. Flowers on his mind, as clear as he. Feelings confusing to a straight sincerity. Simplicity, no more toll for him. He already bleeds for you. Lakes and water singing inside of me. There are diamonds on the landscape, singing, calling, singing. Silence speaks louder than anything. For he knows that we shall, yeah, we shall be he. Diamonds calling, the crystals on the breeze, filling our eyes. Life. uma bruxa pariu dois anjos, gêmeos da insurreição. Só Deus não foi testemunha! Candy House! Thank you.

Thank you. bardos em rua escura. Vê-los a carre, vendada de negro. Cospem moscas da lua espia. Chorram víboras aos pés do teu medo. toa. Mais uma noite perdida na cidade adormecida. Amanhã está a chegar. Andei pelas ruas e com o rosto estão fregados na corrente dos dias. Menos dor intensa que frieza. Não tenho profundo de viver. Intensa, triste e reta. mais estranha e doida borboleta que sinto sempre a voltejar em mim. E a vastidão do mar, toda essa água, trago dentro de mim, no mar de mágoa. E a noite sou eu própria, a noite escura. Eu tenho medo, eu mandei um sol, segredo de não amar ninguém. Postume, postume, labuntur ani, nec hiertas moram, rugis ed instantes senectae, adveret indomitaque morti. Non si trecenis quod eum dies, amice places in lacrima bilem, Plutona Tauris, quiter amplo gerionem, itiomque tristi, cum pescit unda, scilicet omnibus, qui cumque terrae munero vescimur, e naviganda sive reges, sive in nobis erimus coloni, frustra cruento Marte cerebimus. Practic, practic, practic, practic, practisque rauci fluctibus adriae. Frustra per autumnus nocentem, corporibus metuemus austrum, visendus ater flumine languido, cogitus eran zetanae genus. Infame damitisque longis sisimus acoeles laboris, liquenda telus et domos et lacens, uxor, neque arum quas colis arborum, te praeter in visas cupresos, ulla breuen dominum sequetur, absumet eres coencuba dignior servata. Centum clavibus et mero tinget pavimentum supervis, pontificum pontiore tenis. Cry out, cry Suave no banho, mas mal.